deixa sempre minha alma em Deus. Em seu caminho, seguir seus passos, meu maior prazer. És meu refúgio, justiça e graça, minha salvação. Eu quero ouvir a sua voz cantando essa canção. Por isso eu louvo aquele que assentado está no trono, está em seu santo lugar. Eu canto sabendo que estás aqui. Te adoro, pois minha sede é saciada em ti. Aleluia! Aleluia!